Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, iniciamos o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Altura de saudar o seu Padre António Loureiro, que já se encontra conosco, comigo, aliás, aqui nos estúdios da Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, em que, Sr. Padre, estamos todos com muita vontade de ir assistir ao desfile de Carnaval. Conte-me lá. É verdade, era um desfile que se devia ter realizado na semana passada, mas, por causa da chuva, foi transferido para hoje e logo com um dia de sol. Que amanheceu, portanto um dia bonito. Está um dia bem bonito, não é? Para as nossas crianças, e será com certeza uma ocasião de poderem fazer um desfile que eles prepararam. É verdade que estamos na quaresma, portanto, pois, religiosamente não é muito, não é muito aceitável, não é? Mas pronto, é como é crianças e as escolas e a infância, penso que também não há grande problema, e sobretudo é um momento em que o tempo também nos ajudou, vai ajudar um bocadinho, e é bom também que haja estes momentos de expansão, de criatividade, de alegria. Pronto, efetivamente, o dia próprio seria a sexta-feira passada. Uhum. Mas devido à chuva, não é? Teve que ser tomada esta decisão. Já aconteceu. Já, é verdade. Mas penso que são momentos também de alegria, de criatividade, de exposição pública, digamos assim, vão fazer um desfile. E também lhes faz bem, também fica nas memórias. É verdade, faz muito bem. É. Eu própria gosto muito de ver, já acompanhei o meu filho mais velho neste trajeto também no desfile e gostei muito agora o mais pequeno. Se bem que, Senhor Padre, acho que ele não se vai vestir, portanto ele estava todo determinado que não quer vestir o fato. Vamos ver. Vamos ver, o que importa é ele ir. As crianças pequenas têm todas o seu... têm as suas manias, né? E ele de facto tem dito que não quer, mas daqui a pouco já vou ver se quis ou não vestir-se. Aliás, sobre isto até lhe posso dizer uma coisa engraçada que vi no outro dia, que era uma historieta em que estava o pai, a mãe e o filho, e diziam: nós os dois trabalhamos e o filho é uma ajuda, é uma colaboração da família, tem que fazer o que nós queremos, não é? Ou faz, ou obedece aos pais. E agora, no antigo, não era? No antigo tinha o pai, os pais, o filho ajudava, colaborava, obedecia aos pais. Agora está o filho, que é o rei senhor da casa, a pai e a mãe a obedecer ao filho. Tal e qual, senhor padre. Tal e qual. Mas digamos que isto... Costumamos dizer que andamos ali a reboque dos filhos. Mas isto também é perigoso. É perigoso para a educação, porque a criança habitua-se desde pequenino a ser o rei da casa, a ser o que manda, a ser a sua vontade o que determina. Depois, quando cresce, quer continuar com esse ritmo, depois já não é bem assim, e depois vêm crises emocionais, vêm... As frustrações. Exatamente, não é? Vêm desajustamento à realidade, porque a sua base também teve um princípio que não foi o correto. Portanto, às vezes parece que é harmonioso e que é bonito, mas eu penso que este, o modo de educar, realmente é preciso ser muito cuidado. Seu padre, mas eu devo dizer que insisti para que ele vista o fato. Atenção, eu não estou a ser má. No caso particular, porque é sobretudo a questão familiar, a questão em casa. Pôr o filho como o centro de tudo e a sua vontade, o seu cuidado. Enquanto que o cuidado deve ser, efetivamente, educar pensando no futuro, não só no presente. E às vezes os pais, para serem agradáveis no presente, estão a prejudicar a educação futura. Pronto, e às vezes, por isso aquela educação antiga, estilo inglesa, assim um bocadinho austera, um bocadinho disso também é preciso, porque cria raízes fortes, personalidade forte, capaz de enfrentar as dificuldades. Quando a gente faz tudo o que o menino quer, acaba por ser uma personalidade fraca, incapaz de reagir à crise, à dificuldade. Portanto, às vezes também os pais têm que ter ali o justo termo para que a criança e depois o jovem possa ter uma estrutura psicológica forte e saudável e possa reagir à vida e ser capaz de ultrapassar as dificuldades na vida e não estar sujeito ao seu caprichozinho, à sua vontade, como ele quer. Depois não é assim, depois é a frustração e a crise. É verdade, é verdade. Senhor Padre, o que é certo é que o Carnaval vai ser à rua, não tarda nada, e nós vamos lá espreitar, fazer aqui a bocadinho. Portanto, e desejamos que corra tudo da melhor forma possível. Senhor Padre, estávamos, e já abordou, antes disso, dizer que, de facto, estamos no primeiro, vamos assinalar o primeiro domingo da quaresma. Não é? Vamos olhar para a liturgia desse domingo. Exatamente, é um tempo que muda. Mudou com a quarta-feira de cinzas. Começou um tempo novo, um tempo de quaresma, um tempo em que somos, que a igreja muda. O paramento litúrgico é o roxo, a ornamentação das igrejas é retirada, o alguns casos reduzido ao mínimo, para marcar um tempo de austeridade, e que tem a ver com o Evangelho que vamos meditar hoje, e que marca um tempo em que a Igreja nos convida a uma maior interioridade, a abrir o coração a Deus, ou melhor, à procura de Deus, e também à renúncia. Quer dizer, eu, se quero encontrar algo, e se quero encontrar o amor do Senhor, se quero seguir a Cristo, tenho que dar-me conta que preciso mudar. E há umas coisas que eu tenho que deixar para trás. Portanto, o sentido da quaresma é justamente dar-me conta daquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiramente importante para mim, para a minha vida, que está de acordo com a minha identidade de filho de Deus, e depois ser capaz de renunciar àquilo que é contrário. E por isso é o sentido de junto, a abstinência, há coisas que são supérfluas e que eu entendi que são fundamentais da minha vida, e depois não são. Eu mesmo estávamos a dizer com a criança há bocadinho, às vezes nós também temos na vida isso, agarramos-nos a coisas que depois não é o autêntico. Então, a quaresma, sempre tradicionalmente um tempo importante, são até à Páscoa, são um período longo, 40 dias até o Domingo de Ramos. Portanto, penso que é uma oportunidade que temos para meditar bem, meditar na nossa vida, preparar-nos interiormente para podermos viver uma quaresma com alegria, com profundidade, à procura de Deus. E todos temos necessidade de voltar a Deus. Vamos ver as leituras de Deus que falam do pecado. Portanto, o pecado é aquilo que me desvia do Senhor. E todos pecamos, todos. E às vezes não me dou conta. Às vezes penso que está tudo bem. Então, quando eu começo a olhar para mim, vou descobrindo que, evidentemente, há coisas que não estão bem e que eu posso corrigir para o meu próprio bem e para o bem da comunidade. Se na família há sempre quesilhas, é debitoso, aquilo é sempre igual. Para e diz, vamos corrigir isto, vamos pôr isso, vamos é preciso esse momento. O amor fundamental. Isto na minha relação com Deus, na minha relação com os outros. E muitas vezes dizem, sou católico, mas é porque eu vou à missa. Então marquei, é que eu não vou à missa, sou católico, mas eu não vou à missa. Não sou praticante. Pois, cara, agora és, mas é, então és católico. Não é tempo também de ires à missa, não é tempo de rezares, não é tempo de escutares a Deus. Católico não praticante, quer dizer que sou católico, mas as minhas ideias é que me governam. Enquanto que o ser católico é que as ideias de Cristo me governem. Há aqui um bocadinho de diferença. E depois tenho que descobrir quais são as diferenças, qual é o caminho que tenho que fazer. Então, quaresma, tempo importante para todos. Oxalá todos façamos esse caminho. Adultos, jovens, crianças, comunidade paroquial. Oxalá o Senhor nos ajude e que esta quaresma possa ser proveitosa para todos neste caminho de interioridade e na redescoberta da relação com o Senhor. Isso mesmo. Sr. Padre, antes de olharmos então para a liturgia, traz-nos aqui um tema bastante atual, a proibição das redes sociais a crianças e adolescentes. É uma coisa que está muito agora em discussão, já houve uma proposta de lei no Parlamento. Concorda? E eu quero manifestar a minha total adesão a esse conceito. Porquê? Porque se a uma criança ou adolescente se proíbe haver violência, se proíbe ir ao cinema indiscriminadamente, se proíbe não beber algo, se proíbe ter acesso a drogas, mas depois nas redes sociais, muitas vezes, são veículos de transmissão de drogas. Quer dizer, a dependência cria o excesso das redes sociais, cria na mente o efeito semelhante a um vício. Um vício, mas semelhante à cocaína ou ao álcool. Os enlaces mentais de dependência são semelhantes. Portanto, é um vício. E depois, nas redes sociais, pode haver uma transmissão de conteúdos indiscriminados, inapropriados, a uma criança que tem a sua mente em formação, que não tem critério para decidir nem para optar, não tem liberdade formada. Portanto, acaba por ter uma educação paralela, muitas vezes contrária à educação que os pais querem dar. E os pais nem se dão conta. E na sequência deste programa, vi até foi até a primeira vez que vi na televisão um debate, digamos assim, sobre o problema da pornografia na infância. E que nos telemóveis está à distância de um clique, sem verificação nenhuma. Isto acaba por trazer uma perturbação no desenvolvimento psíquico da criança, no desenvolvimento afetivo. Fica com uma afetividade perturbada. Fica com o respeito pelo homem e pela mulher truncados, ficam ali barrados. Porque veem coisas que são, às vezes, quase que diria aberrações, ou são conteúdos muito inapropriados, até para os adultos, quanto mais para uma criança, é informação. E, portanto, penso que esta é uma medida que é importante para podermos gerir mentalidades saudáveis, porque depois pouco importa o aconselhamento se depois, de repente, a criança tem acesso, o adolescente, de um modo continuado, uhum, a conteúdos pornográficos. Lembro-me quando era jovem. Portanto, isto é sempre cativante, não é? Então a gente às vezes apanhava lá uma revista, lá, claro, a gente está escondida e tal, mas era um momento e passava e depois. Agora é que lê todos os dias. Claro, continua. Para além, Sr. Padre, também todo o problema ao nível da socialização, não é? Cada vez mais os jovens, crianças e jovens têm dificuldade em socializarem pessoalmente, não é? Exatamente. Fisicamente com outras pessoas. Exatamente, todo o tempo. Não conseguem contactar e conviver com as pessoas se não estiverem atrás de um ecrã. Isto é uma perturbação grave do desenvolvimento harmonioso da criança e do adolescente para criar jovens saudáveis e adultos saudáveis. Portanto, as pessoas acabam por estar numa tal situação de dependência e de sujeição. Olha, ontem até vi uma coisa curiosa. TikTok. Está todos os problemas com o TikTok. TikTok é as outras redes, mas com o grande TikTok, criado pela China, mas que na China não tem acesso livre como temos nós. Eles controlam as coisas. Nós aqui na liberdade descontrolamos tudo. Depois há algumas vozes, ah, mas é que se não forem por esses caminhos, depois alejam outros caminhos para lá chegar. Está bem, não faz mal, mas pelo menos está barrado. Pelo menos é mais difícil, não é? Não, pelo menos é mais difícil. Quem quiser sempre vai aos vícios. Também quem quer comprar droga também compra. Também compra, claro. Mas, se a droga é vendida de modo livre, então quem quiser, é verdade. Mas isto penso que é algo que os pais descuidam e cria dependência. Portanto, eu estou a falar em conteúdos negativos. E, através de jogos, através de diálogos, através de. Muitas vezes há violência também, e assédio moral, digamos, através destas. Mas depois também na dependência de continuidade. Quer dizer, uma criança, se não está com o telemóvel no restaurante, já não sabe estar. Isso quer dizer que depois também vai. Não vai, vai é o que está a dizer, depois não sabe estar com os outros, não sabe brincar com os outros. Isto depois, muito acumulado, leva, efetivamente, a crises de nível psiquiátrico, uhum, de fórum de desarmonia psicológica, que a própria pessoa sofre e depois não tem resposta. A pessoa que se tornou viciada do fumo não é capaz de viver sem fumar. Por isso é proibido fumar às crianças. A pessoa que se habitou ao álcool cria uma dependência terrível. E se é adolescente, pior ainda, porque tem informação. Portanto, penso que a sociedade devia refletir sobre isto de modo aprofundado e sentir que a liberdade não é. É sempre uma liberdade condicionada quando a pessoa não tem capacidade de discernimento. Por isso é que a sociedade proíbe e põe idades mínimas para conduzir o carro, não é com 15 anos que eu conduzi um carro, com 14. Sim. Porque há perigos que são. A pessoa não tem a capacidade. Portanto, eu penso que era muito bom que a sociedade refletisse em profundidade e que tivesse sistemas de barramento, de impossibilidade, ou seja, de verificação da idade. E o que eu vi no outro dia era que a tecnologia atual pode saber, através da leitura facial, a idade da pessoa, com muita exatidão. Portanto, aproveitar também os meios tecnológicos que temos, que são positivos, para podermos proteger aquele que é indefeso, aquele que é inocente, aquele que, de repente, se pode ver involucrado num sistema complexo que o vai prender e que pode trazer consequências muito nefastas, que às vezes até violência, às vezes até casos de suicídio de adolescentes. Onde é que vem isso? Pois vem destes jogos, deste acesso indiscriminado a meios que são inapropriados. Portanto, eu penso que às vezes até vale mais o sacrifício de não ter do que a possibilidade de ter tudo e depois seja prejudicial. Ficamos sempre depois a responsabilidade dos pais, que devem controlar. Portanto, o problema é que não há controle nenhum parental, não há nada, acesso livre. Isso penso que é muito prejudicial para a sociedade, para o equilíbrio entre homem e mulher, para a responsabilidade pessoal, para a constituição da identidade pessoal, da identidade familiar. Pronto, penso que seria uma ajuda muito grande para a saúde emocional, afetiva, psíquica dos nossos adolescentes. Para a vida em família, não é? E em sociedade. Exatamente. Sr. Padre, vamos agora concentrar-nos então na liturgia. A primeira leitura deste domingo é do livro do Gênesis, o pecado de Adão e Eva. A primeira leitura deste domingo vai justamente ao início, ao livro do Gênesis. é propriamente uma linguagem histórica, é uma parábola, mas que no fundo traduz aquilo que é a experiência do homem, a origem da humanidade, que podia ser uma humanidade de bem e se transformou numa humanidade contaminada pelo mal, pela desordem pessoal. E então aqui aparece efetivamente Deus, primeiro, que criou o homem do pó da terra. Eu sou o pó da terra, recordávamos na quarta-feira de cinzas, mas ao mesmo tempo tenho o sopro de vida, sopro divino. Portanto, eu sou o pó da terra, mas sou a presença de Deus, tenho Deus também em mim, o Espírito de Deus em mim. E o homem, para se desenvolver em harmonia, tem que saber destas duas dimensões. Não é só matéria, não é só pó da terra. Não, é pó da terra mais sopro divino. E esta é a identidade pessoal de cada ser humano. E então é bom que nós, e quaresma também para isso, que me dê conta que é, se é verdade que eu sou pó da terra, é verdade que eu também tenho sopro divino. E o sopro divino é o que dá vida, é o que anima, é o que sustenta o pó da terra. Quando é só o pó da terra, ou seja, só matéria, só mundo, a vida torna-se sem o horizonte da verdade definitiva. Não está na verdade plena. E vai desembocar necessariamente no fracasso, mais tarde ou mais cedo. Pronto, e depois conta aquilo que é o pecado de Adão e Eva, né? Aparece a tentação na forma de serpente, aparece a árvore com o fruto do conhecimento do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal reservado para Deus. Deus é que decide com o bem e com o mal, não é como nós, eu escolho, Trump, eu que sei, eu, o que eu digo é que o bem não é assim, o bem e o mal não sou eu que decido, nem ninguém pode decidir. O bem e o mal é de um Deus. Deus é que tem o conhecimento do bem e do mal. E portanto, quando eu quero usurpar o lugar de Deus, então entro, o que aconteceu da Eva, entro em arruinamento pessoal, desmorono-me, porque eu ocupei o lugar que não é meu. Portanto, o homem é pó da terra, sopro divino, mas não é o Criador, não é a origem, não é a fonte. O homem tem a necessidade de desenvolver-se na harmonia da criação, mas não é o Criador. É verdade que o homem pode criar muitas coisas. A inteligência artificial então é uma coisa espantosa, que reproduz a inteligência humana na máquina. Mas o homem tem que sempre reconhecer-se a si mesmo como, humildemente, como criatura e não criador. E reconhecer o Criador. Adão e Eva trocaram os papéis e a tentação é essa. Não, eu que sou poderoso. Eu que vou fazer. Eu consigo por mim mesmo. E quando se deram conta, não conseguiram nada, entraram em desarmonia pessoal. E as consequências depois também são muito, muito catastróficas, porque pegou Adão e Eva, depois seus filhos, Caim e Abel, um matou o outro, portanto, e o mundo em pecado sucessivo. Pronto, então fica um pouquinho. Depois vale a pena ler o texto, não vamos aqui aprofundar muito, porque é um bocadinho, implica um bocadinho de reflexão, mas ler o texto, escutar a leitura, meditar naquilo que eu sou, descobrir que o pecado é um mau uso da minha liberdade. Com mais consciência ou menos consciência. Mas eu devia fazer uma coisa, segundo o plano do Criador, e faço aquela que me apetece, que os meus olhos comeram do fruto. A imagem era um fruto, comer do fruto era, tinha aparência de bom, parecia apetitoso, então vamos comê-lo. Mas Deus tinha dito que não. Portanto, a aparência engana-nos. Os sentidos enganam-nos. O instinto e a paixão enganam-nos. Então eu tenho que ter a reflexão, o uso da liberdade para poder escolher aquilo que me é adequado, aquilo que é bom, no fundo, aquilo que Deus me propõe. Esse é o bom caminho. Adão e Eva pecaram, depois temos Maria, a nova criação, em que essa sim fez aquilo que o Senhor lhe dizia. Ela aceitou o plano de Deus e em cada situação foi capaz de dizer sim a Deus, não à minha visão, ao meu interesse, à minha paixão, ao meu desejo, àquilo que eu vejo que é melhor. Ela entendeu que a profundidade da vida era justamente acolher o plano de Deus. Por isso Nossa Senhora, aquela que diz sim a Deus, e diz sim a Deus em cada momento. Pronto, então, dizer que todos nós caímos no pecado, todos nós somos pecadores, aliás, a teologia diz que nascemos na condição de pecado original, quer dizer que eu tenho em mim esta marca de negatividade. Não sou uma natureza imaculada, ou que tende simplesmente para o bem. Sou uma natureza contaminada pelo mal do mundo e que tende para o mal. E eu que tenho que utilizar a minha liberdade, o meu sim a Deus, para sair desta dependência e entrar na via da liberdade e do amor verdadeiro. Pronto, então dizemos isso, né? Dizemos que o pecado nos contamina a todos. Quando nós dizemos pecado original, não quer dizer que eu tenho origem no pecado. Quer dizer é que nasci numa condição de uma humanidade que é pecadora. Certo. E todos experimentamos, não é? Todos experimentamos. E, portanto, chamados a, com força, com o uso da liberdade do modo correto, a mudar esta tendência para o mal que nos é inata, para poder optar pela via nova, que é a via do amor. Amor a Deus, do amor ao outro, de escutar a palavra, dizer sim a Deus como Maria, e esse é o caminho verdadeiramente importante que queremos reconhecer para nós e meditar nesta quaresma, para que eu me dê conta e deixe aquilo que é caminho de pecado ou de mal, ou de caminho desviado, ou caminho perdido, para optar por Cristo, escutar o Senhor e querer ser como Ele, ser seu discípulo, ser como Maria, que diz sim a Deus, que é o caminho que verdadeiramente Deus nos quer oferecer. E, Sr. Padre, a segunda leitura diz-nos que pelo pecado reinou a morte, mas foi vencido pela abundância da graça em Cristo. É, realmente, São Paulo faz uma reflexão, carta aos Romanos, faz uma reflexão em que vê que o mundo está contaminado pelo pecado, como sou eu e Eva, mas por isso, mas Cristo agora dá-nos a abundância da sua graça. Aliás, há uma oração muito bonita na Páscoa, na Sexta-feira Santa, diz: onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Onde havia pecado, agora há a graça de Deus que vence esse pecado. Portanto, eu convido para que não nos deixemos ficar na negatividade, mas possamos elevar os olhos ao alto e saber que Deus nos vai ajudar para podermos vencer o mal, que também nos leva à tentação e à dificuldade, e às vezes somos vencidos, não somos capazes de reagir, ou habituámo-nos a ter uma conduta que não é correta. Olha, agora tem esta coisa do Epstein. Isso. Que está constantemente agora. Quer dizer, as pessoas pensam que ter o prazer, ou ter satisfação, ou poder gozar um pouquinho dos sentidos, é o caminho do bem. Quando se descobre, é um caos. É um caos. E vai até o irmão do rei da Inglaterra. E o que está ainda a saber. Escondido. E qual era isso? Era a paixão, o desejo, o ter um bocadinho de prazer ali e tal. Um bocadinho. Pronto. Depois, quando se vem a saber, agora todos conhecemos que isso é mal, que é gravoso. Porque é conduta que abusa da liberdade do outro, que utiliza a prepotência pessoal da riqueza, ou do domínio, do poder, para usufruir do outro. Isso não é legítimo. E temos aí a manifestação, está a ver, uma coisa tão simples, que era vivida em festa e em abundância, e de repente disse, pá, afinal foi mal. E agora vemos as consequências, que já houve pessoas que se suicidaram até por causa disso, por não suportaram esse peso de dor, mas o mal que está, e que agora se descobre, pois muitas vezes a nossa vida está carregada de coisas destas, em matéria sexual ou não sexual, mas em ofensa ao outro, em abuso de poder, em abuso de domínio, em considerar o outro inferior e eu pôr-me por cima e oprimir através de palavras, de gestos, de ações. A sociedade está cheia disto, mas pronto, não tem esta dimensão criminal, não se fala muito, mas espiritualmente é isto que o Senhor está dizendo. Não importa a condenação criminal, importa é que eu me dê conta que me posso libertar destas condutas, destas práticas, que não serão as melhores nem as mais corretas. Seu Padre, e o Evangelho segundo São Mateus fala-nos também das tentações de Jesus. É, exatamente. Jesus foi ao deserto durante 40 dias e 40 noites para orar, jejuar e ser tentado pelo mal. Portanto, Jesus passou pelas tentações. Enquanto Adão e Eva foi tentado e caiu, Jesus foi tentado e não caiu. E essa é que é a nova possibilidade. Portanto, a tentação de Jesus, e Jesus quis passar, conduzido pelo Espírito, portanto foi vontade de Deus, passar pela tentação, pela experiência humana de ser tentado. E Jesus sofreu isso, experimentou isso, mas venceu a tentação. Como é que Jesus venceu a tentação? Com a oração, o jejum. O jejum é renunciar àquilo que é supérfluo, que não é necessário, que me preenche, para ir à profundidade de mim mesmo, e nessa profundidade de mim mesmo encontrar-me com o Senhor e com a palavra de Deus. Portanto, Jesus foi tentado e a cada tentação respondia com a palavra de Deus. É interessante. Que significa conhecimento, efetivamente, da Bíblia. Para Jesus era o Antigo Testamento, para nós agora temos a Bíblia, temos o Novo Testamento, muito mais lúcido. Mas Jesus, conhecendo o Antigo Testamento, meditando, tinha a palavra de Deus suficiente para vencer o mal. Portanto, penso que as tentações de Jesus foi uma experiência muito forte, muito dura, né? Estar no deserto, o deserto é vazio, tudo é eu e Deus. E nessa experiência, deixar que o mal e o mal do mundo passe por mim, e em cada situação em que o homem pecava, Jesus dizia: mas eu aqui dou o sim a Deus, abraço o Senhor, vou em frente. Portanto, esta é a experiência de Jesus, não é? Jesus não cometeu pecado, era filho de Deus também, por sua natureza não podia pecar, mas fazendo-se igual aos homens, viveu a experiência humana igual a nós, e como homem venceu as tentações. Então também é dizer-vos que é um caminho, por isso a Quaresma, para olhar para Cristo e fazer um caminho semelhante ao Cristo, a Jesus, aprofundando na oração, aprofundando na meditação, sendo forte, desprendendo-me daquilo que me perturba e me impede de ver, porque quando a pessoa está muito involucrada nas coisas, não vê. Estes que falávamos há pouquinho do Epstein, eles não viam o que estavam a fazer mal. Só não fariam, não viam. Estavam-se a divertir, estavam cegos, não viam. Agora vem e diz: o que eu fiz? E tal. E agora já sentiu também o outro da Arábia, que também andava. Quer dizer, tudo. Ai, o que eu fiz? Não vi. Na altura não vi, pensava que não era. Pois, mas era. E então o jejum é isto: é renuncia àquilo que te está, que te envolve, para que te dás conta, para que sintas, para que aprofundes, para ir mais além da capa superficial, uhum, e entrarmos dentro da nossa profundidade. Portanto, não é tanto a coisa. Bem, geralmente a Igreja propõe como jejum não comer carne às sextas-feiras. Hoje é sexta-feira. Abstinência. Ah, então, isso é um sinal. É um sinal mínimo. Uma coisa mínima. Dizer: olha, lembra-te, dá-te conta que hoje é sexta-feira. Não vás atrás dos teus apetites. Dá-te conta e aprofunda um pouquinho. Entra dentro de ti. O que é que realmente. Qual é o alimento verdadeiro? O que é que alimenta a tua alma e o teu coração? Onde é que tu te agarras? Quais são os teus valores? É para isso, não é só para o gesto material. É relativo, não importa tanto. Mas, no entanto, também é importante, porque a gente nem isso faz, quer dizer que não estou disposto para nada, mas é num vazio espiritual e muito grande. Então, é perceber porque é que eu estou a fazer, não é? É perceber. Dar-lhe um sentido. Isso. E o sentido é aproximar-me de Deus, aproximar da minha intimidade, do meu eu mais profundo, para podermos corresponder também a esta alegria de depois podermos viver uma vida nova no amor de Cristo, que é absolutamente sedutor, brilhante e que dá paz à alma, dá segurança à vida, dá esperança até na dificuldade e serenidade de coração. Portanto, eu penso que quem o experimenta e, finalmente, quem se aproxima do Senhor tem uma vida nova, um coração novo. Mas quem o experimenta também experimenta a tentação, está sempre à porta. O tentador nunca, a tentação nunca acaba. Mesmo no momento em que eu estou melhor, de repente experimento o peso da tentação como antes. E às vezes a pessoa depois não é capaz de resistir e deixa-se levar pelo sentimento e pela emoção negativa e fica ali bloqueado e volta outra vez ao antigo. Pois é preciso, por isso é que a Igreja até é curioso, diz que é preciso confessar-se no mínimo uma vez por ano, mas de vez em quando. Porquê? Porque depois eu voltei às andadas, então já estou igual. Vá, toma outra vez, volta a Cristo, ganha força, converte o teu coração, levanta-te e caminha, tem ânimo, e o Senhor dá-nos a mão. A confissão é o Senhor que nos dá a mão e nos levanta. É? Pronto, então, oxalá esta Quaresma possa ser um tempo bom para todos. É isso que esperamos, não é, Sr. Padre? Estamos a terminar o programa de hoje, Sr. Padre. Temos uma sugestão musical que nos traz. Então, podíamos enlaçar com o que estávamos a dizer há bocadinho de Nossa Senhora, que onde Adão e Eva disseram não a Deus, Nossa Senhora diz sim. É a mulher do sim, é a mulher que venceu o mal e que nos vai ajudar também a vencer esse mal. Então ficamos com um cântico a Nossa Senhora de Marco Paulo. Vamos lá então. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos me ajuda a passar. este bonito tema de Marco Paulo, Nossa Senhora, que chegamos ao final do programa de hoje das Palavras de Esperança. Senhor Padre, muito obrigada pela sua presença e também por nos trazer este bonito tema de Marco Paulo como sugestão. Portanto, muito obrigado também aqui à Liliana, que está sempre aqui disponível, e vamos fazendo aqui também um caminho de reflexão conjunto, pois que este sol que hoje apareceu no nosso céu, no nosso horizonte, nos ilumine também neste caminho. O verdadeiro sol, a verdadeira luz é Cristo, então vamos à procura dessa luz para que o nosso coração possa vencer o tal pecado de Eva, aquilo que nos leva para o mal, e sermos capazes de viver nesta vida nova do amor que vem do alto e que é força, alegria, paz, coração grande e quente e fraterno. Abraço, irmão, que todos necessitamos. É isso mesmo, seu Padre, muito obrigada. Nós marcamos encontro para a semana. Ficamos por aqui nas Palavras de Esperança desta semana. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.